Mam tutaj wolno, że była już do tego się bardzo nagiem, to robię, żeby było za wcześnie. Nie, zauważyłem, że układ składu miał dojść. Direita proa 270, você é a Guernica? Limite radial 280, continuando 290, zero. Direita da radial 290 do VR Salvador. Fechando a linha 314, para que o localizador cruza direita na proa 110, deixe para 2 metais, existe na 09, cruza final, né, 780, com possibilidade. Sazana, eu pego, 390, na 294. Lâmina 314, eu vou para 1909. Desce para a venda, senhor. Controle, Salvador, voa 984, passa 210. 1984, chame o centro de justiça, chame o 2985, até 995, 2945. 2935, ativo. Passar a 5945, chame o centro de justiça, chame o 2531, até 923,8. Voo 959, vou abrir a posição, de acordo com o Lutão, a aeronave categoria Delta, taxiando a Alfa, não podemos pousar nem decolar nem ir nas 10, vai ficar guarde. 256, por gentileza, eu teria condições de taxiar um pouco à frente? Passei, irmão, 256, pode levar mais da companhia. Alguns poucos metros à frente, para liberar o posto do setor do pátio, por aqui, teria condições? Tá bem, vai ligar aqui, tá. Obrigado, boa tarde, pode chamar. Então, nós fazemos serra, tráfego, uma hora, 7 milhas, rumo oeste, passando o 37 para 2, metade do tráfego que procede na aproximação, na 2320, mantendo 170 graus, 170 graus de trânsito. Ah, centro tráfego, para o ótimo serra. Curva direita, pro 310, azul 4462. Mantém ainda 4000? Afirmo. 1337, você não tem nível de voo 051. 3307, voltar na temperatura de conhecimento, com o que na altura 230, limite ao custo de seria a direita, né? Direita 230, limite ao custo de um caminhão. Direita 230, limite ao localizado. 392, atração para sequenciamento, curva esquerda na 0110, limite é a região 690 do R. 090, complemento 390 do R. Doculo, está presente, o gol 9659. Autorizado Bosco, no meio 5 horas. Astro, Bosco. 3367 indicado. 770. O curso esquerda na proa 15, 140, autorizado ILS nessa proa. 140 ILS. Tem 4000? Quanto inicialmente? Luizão, okay. Ótimo, vamos lá. Capitão Washington Observa, autorizado pouso, pistão na zero, vento na 2, 0 grau, 07 nós, pistão molhada. Cuidado, pouso, pistão na 0, Washington Observa. Cuidado, por exemplo, por hoje da gel. Por hoje da gel, volumamento 59 graus. Tan 3192, tem o tráfego à sua direita, 5 milhas, aeronave da companhia, o T3367. Cuidado, por lá direita na proa 130, direita 130, limite ao lote. Direita 130, contra limite que eu gosto, tá 3193. Primativo, 67 iniciou a descida para 3000 pés? Sim, iniciou. A gente está 3192, desça para 3000 pés, ajuste na 019, 3192. 3230, chame-se para o Recife em 128.8, caso negativo 135.3. Descido para 2000 pés autorizado ILS, forma estabilizado. 2000 ILS autorizado, T367, ó. E T367, parte que precede a nave azul, sua frente 8 milhas. Autorizamos descida para 3000 pés, ajuste na 019 para sobreviver a ilha de Taparica. Aguarde descida para 2000 pés. 3000 com 019, aguarda para descida. 449 autorizado? 449 autorizado ILS, forma estabilizado. Sente 4462. Décimo 5 descido até 4000 pés, 275. 4000 deu 75. 67 indicada? 170. Deixa 492 velocidade indicada? Tá falhando. Tem redução até 1,6 grau, mais é possível? Agora. Na 2, torre 1,8, decimal, 5, 4,4,6,2. 7,5, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4,4,6,2. Azul 4,4,6,2, voo, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0,1,9. 0,9, aguardando o telefone, 4,4,6,2. 1,30, diga onde. Pede. 3,0, libera direita, divisão, deixa no sol, lembra, 2,1, deixa no 9. Deixa no 9, passa. Azul 4,4,6,2, já parte de visão com campo, teto estimado de 1,000 pés. 4,4,6,2, gente, obrigado. Frequência 1,25, decimal 1, caso negativo 1,23, decimal 8. 1,25, 1,3,3,8, vou no 6,5,4. 1,23, decimal 8. 2,3,2, obrigado. 3,9,2, descida para 3,000 pés, autorizado ILS, aguarde transferência, estabilizado. Autorizado, decolagem, fiscal na 0, 21,1,0, grau 07, nós. Bom, 2,5,6. Então, 3367, tráfego que precede 6 milhas à frente, complete a aproximação, chega na torre em 118, decimal 9, 295. Controle 275, poderia voar do 18 ao toque? Como que eu preciso de chegada do 75? Mantém o 75. Então, 3192, tráfego da companhia 3 milhas e meia à sua frente, autorizado de descida para 2000 pés, de forma estabilizada. Então, 3192. Relacionamento estabilizado, 3192. 462, avistou meu pé, 3 milhas da cabeceira, e na presente posição chuva forte. Frente azul 4462, obrigado pela informação. Ajuste 1019, vento 1010 graus, 06 noite, autorizado pouso, pista 10, pista molhada. Livre pouso, azul 4462. Lula 25000, decolado 32, time controle, Lula 2028. 208, Lula 2, bem, papai. 43367, tráfego à frente, reporta chuva moderada, final da 1-0, 3 milhas, aproximadamente, teto estimado de 1000 pés. Bom, vazou, boa tarde, gol no 256, cruza 1310 na Boca. Gol no 256, completa final de retorno, fica no, perdão, gol no 256, contato radar, aparelho de voo 370, via pela Boca. Boca e a Boca para 370, gol no 256. 3367, completa sinal, chame torre, frequência 98, sinal 95. Está 3 milhas para a posição 1, na completa final, chame torre, frequência 98, do sinal 95. 18, mais tempo, obrigado. É, o gol no 2. Siga para o controle, gol no 256. Acertando o pequeno desvio à direita, 5 milhas à direita, e agora retornando já para interceptar a radial 072. Gente. Azul 2715, deixa via para 2000 pés, altímetro 1009, autorizado o sinal do procedimento ILS, oxigênio da pistola 0, reporta estabilizado. Via para 2000, reporta estabilizado, 2719. Chuva moderada, final da 1-0, aproximadamente 3 milhas. Auto-identificação, chegada pela de não autorizado. Deixa para o nível de voo 050 via chegada, altímetro 009. Já, galera, mantém. Qualquer coisa ali, mantém. 050. O que aconteceu lá, Zipa? O 256 mantém a pistola, aguarda a coordenação. Aguarda, mantém a posição da Zipa. Tá 3167, fala os 3000, libera direito, chame o sol, linda 2199. 2199. Tudo 256, ataque no região 110, chame o centro Recife, frequência 96285, alterna 95245. Chame a 227, voa, mantém o ponto de espera. Voa 245, voa 226, obrigado, boa tarde. Gente, 275, reporta estabilidade. Reporta estabilidade. O número 20, controle. O localizador da pista do procedimento aliás é seguir a pista 10. Corrida esquerda para 060, que aposta a estabilidade do separador de metais. 059, puxa uma olhada. Autorizado com a zona 10, está 3-1-2, em estação. 620 tem instruções de separador de metais em caso de falha de comunicações e localizador chama a torre na frequência 98-95. 567, com sua estação um pouco à frente, liberando o ingresso do pátio. 54065, contato radar, separa o nível de voo 360, via Tango Sanzão. 360, via São Paulo, azul 4065. A cidade de abril de operação? Até os 2000 pés, autorizado o som. Para a faixa 2000 pés, 4065. Xena 6227 autorizado, eu quero manter o Xena 0. Fala 39, libera a direita, chama o sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9, muito obrigado, então, boa tarde. 4, 0, 6, 5. Xena 6227, reautorizado, alinhar, decola a pistão na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 0, 5 mais. Azul 2715, completa final, chame todos, frequência 98, no sinal 95. 275, obrigado, boa. Bom. Tomador, boa tarde, azul 2715. Azul 2715, boa tarde, continua aproximação, reporte visual. Ajuste no 019, fecha uma olhada. Reporte a visual 2715. Chama o controle 1-2-0-2-1-8. 1-2-0-8, né, minha 2-7, colega, muito parabéns pelo trabalho. Há muito tempo a gente não viu alguém querendo fazer a atenção da Salvador. Para final visual 2-7-1-5. 2-7, contato radar, bateria de voo 360, via Salvador. 360, via Salvador, chama na 2-7. 0 dia esquerda para 035, formação. Gente, o nome é... Romeo 20, confirme por quantas milhas? Temos 10 milhas aproximadamente. Gente, reporte ao término. Passar ao término, 620. Sendo que o QLU, prossiga para o controle. Lima, quando possível, o estimado para ingresso na terminal Aracaju e o estimado para pouso. Gente, que você vê, Lima informa que não há tráfego no seu frequência do seu controle a reportar. No limite da terminal Salvador, chame o controle da Caju na frequência 120, decimal 3, que é o seu Lima. Lima, copia o controle. Sucia. Quilo, quilo, Lima, copia já a última informação do controle. Gente, guardião 05, reporte ponto para a decolagem. Reporta a estabilidade. 0055, reporta a estabilidade, bom pé 20. Que nós, em forma TR, na curta final da 10. Só passando quilo, quilo Lima, controle? Xanai 62, posição 3357, autorizado, ali era Matheus, estamos zero. Ali Matheus 0, tá, 3557. Frequência 125, decimal 1, alterna 23, decimal 8. 251, 238, Lima, Azul 2715, salas 45, libera direito de emissão, ali na 21 de sua, não é? Direito 19, obrigado, boa. 920, é passado. Estou informador, guardião 05, fora do palco. Guardião 05, decolado 45, segue em direção à rotatória, na minha escuta, reporte com o visual, local de pouso. Na sua escuta, reportará ponto de visão com o código de pouso, guarda o meu filho. Oficial, autorizado, cruzamento 17, papá, estaciona a frequência livre. 327, boa, direita para o 070, reporte estabilizado. 070, direita, com 020. 7, chame o controle, 1, 20, 208. 208, boa. Tá, 3567. Tony, Salvador, boa tarde, eu tá 3567. Ah, bom, passa 1300. Com 3567, contato radar, se não parou o nível de voo 360, vi seu tabulão, né? 360, Amorano, tá 3567. Machado 2231, voa, mantém o ponto de espera. Mateando, 231. Poxa, na minha 327, autorizado, decolagem, pistão 1-0, voltou 07, 0 graus, 0 mais nós. Decolagem, 1-0, chama minha 327. Voo 1-0, final, 1-0, estabilizado. Voo 1-0, voa, continua a aproximação, baixo pista livre. Ajuste 1-0, 1-9, pista molhada. 2231 autorizado, alinhário mantido, sanitário. Mantendo 0231. Tem 5.7, chame sombra Recife, frequência 128, decimal 8, ao término 35, decimal 3. 228353, boa. Número 0, sala 53, liberando na Fox, chame sala 1, 2, 1, 2, 1, 9. Fox, 2, 1, 9, boa, Rebeca. 1, 2, 7, 8, 9, busca para 4, 1, 6, que é legal no 0, 1, 9. 4, 1, 0, 1, 9, 2, 2, 1, 9. 6, 1. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2231. Controle 2231, contato Rabat, bateria de voo 180, Viação da Mama. 180, Viação da Mama, 2231. 2231, após 2 mil pés, voo direto da TAP. Após 2 mil pés, pela esquerda, direto na TAP, 2231 no caso. Do 4118, subo montanha nível de 145, confirme a proa. Gente, vou ir direto para a posição Vukipo e aguarde a autorização para o nível. Azul 418, reporte para a modificação das regras. Número 327, chame o centro de frequência 95, decimal 1, alterna no 23, decimal 8. 251-238, 6327, boa. Boa. Informe tráfego, posição de 2, então, de 3 para 12 horas, 2 anilhas, Romeu Sudeste, é um Alfa 372, passando a linha de voo no 0, descida a 4.10. Sim, 231 é subida para 8.0. A 2789, informe tráfego, posição de 10 para 12 horas, 9 milhas, rumo oeste, correção oeste, passando 4.500 pés, subida para o nível de voo no 8.0. Agora descendo a 1.700 km. Essa vez o 231 confirma a razão de subida. 1.000 pés em outro momento, 231. Gente, essa vez o 231 em operação para prosseguir na subida, com esquerda para 260, seu limite será a radial 260 de Salvador. Essa vez o 231. Gente, para 260, limite radial 260 de Salvador, 231. Regra de voo modificada é 1900. Suba e mantenha o nível de voo 320 restrito pelo centro Recife. Sully, autoriza para o 240 para evitar a formação para o 2231? Autorizado, 2231. Autorizado, graças. Lista para 3 mil pés, correção 2 mil pés, altímetro 009, autorizado final do procedimento TLS, que se liga pista 0, suporte e estabilidade. 6, 7, 9, 2, 7, 7, 3, 1, 0, autorizado para reforçar. Na ligação, veio direto da Barreiras. Muito grato, direto Barreiras, 231. Azul 4198 está em contato radar a 4,6 milhas agora na radial 320 Salvador. Sobre mantém o nível de voo 320 solicitado pelo centro Recife e chame o mesmo em 1,28.8 alternando 35.3. Confirme aí para nós a sequência, por gentileza. 128 decimal 8, alterno no 35 decimal 3, tudo mantém no nível de voo 320. 128 decimal 3. Não, 918, aciona identificação, chegada para o mencionado autorizado, deixa a via chegada para o nível de voo 050, NH1 no 019. Azul 279, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 98, 95, Azul 2789, voa autorizado, pouso pista 1-0, vento 0-8, 0 graus, 0-7 nós, momento não chove, sobre o aeródromo, pista molhada. 2789, tem as condições autorizadas e ele é 1-0. 789, solo X09, libera direito. Chama o solo 121, desse nome. Liberando primeira direita, o solo 219, 27. Salvador, uma boa tarde, para 4778, ponto de estrada, vamos zero, pronto. É o 4778, voo autorizado, alinhada de bola pistão a 0, vento 0809, 07. Aí, pessoal, vamos zero, 4778. 16918 para pedir de informação, voo Iduna, detenho instruções para 2006, QNH1019, autorizado o final do procedimento e alinhada de oxigênio pistão 0, reporte estabilizado. Salvando a flota de Duna, descendo para 2000 com 1019, reporte estabilizado de Aliasse, com azul 6909. Passarista 2231, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterno no 35 decimal 3. Mais centro Recife, 288, 135, 32231, boa tarde. Oi. Ali mantém, 4778, decolada 15, chama o controle, 12 horas desse nome, senhor. 308, Azul 698, completa o final, chame todo, frequência 98, do sinal 95. 1895, Azul 698, vai. Torre Salvador, boa tarde, Azul 6918, final, o X foi estabilizado. Zona 097, do Polo 2.